Los tetillos de Samantha. Clark. ¿Qué? A gaja chama-se Clark. Los tetillos de Clark. Então, Miguel, o que é que achaste do episódio desta semana? Opa, eu gostei. Gostei, QB, com algumas reservas. E tu? Mais do que o da semana passada ou menos? Um bocadinho mais que o da semana passada, sim. Tu és terrível, caramba. Muito pior que o da semana passada. Melhorzinho que o primeiro, mas pior que o da semana passada. Mas então começa tu hoje, para não ser sempre eu a começar a... Então vá, este episódio chama-se Sleeping Giants, não é? O nome é engraçado, porque faz a associação ao que, pronto, a um plot muito importante que foi descoberto neste episódio, não é? E... é um episódio que, pá, dividiu-se um bocadinho, teve ali um cheiro um bocado filler, não é? Assim, pareceu que estava um bocado a encher chouriços, mas depois foi um episódio que avançou rapidamente a história. Isso é uma coisa que me agrada um bocado nesta série, é... em certos momentos a série consegue ser muito despachada, ou seja, o que por exemplo, noutras séries do género poderia demorar, sei lá, uma eternidade, 3 ou 4 episódios, não é? Eles a descerem até à Terra, aqui a coisa processa-se muito, muito rapidamente e tu no episódio ficas logo com o conflito definido, não é? E isso foi o que eu gostei mais do episódio, foi realmente, pá, esse carisma e carisma um bocadinho mais prático da coisa. Certo, mas a série sempre foi muito prática, aliás, uma das coisas que me atrai na série é que a série sempre fez tudo a despachar. É verdade. Eu achei, ao contrário de ti, neste episódio, realmente tem ali dois ou três momentos em que isso acontece, uma delas a chegada à Terra, não é? Não há ali dois ou três episódios em chichorices naquela estação, na Eligius 4. Sim. Eles, como muito experientes astronautas que são, conseguem despachar logo ali o combustível todo e ir-se embora. Mas achei que a série voltou este episódio a ser muito mal realizado, ou seja, tiraram o nosso mariachi da viola, voltou outra vez. Quem é que realizou este? O realizador que já realizou vários episódios e que é produtor da série também. E, por exemplo, uma das coisas que eu não consigo compreender e que custa muito aceitar é que eles demoram ali imenso tempo do início do episódio, da parte inicial do episódio, que dedicam-se à fuga da Clark, não é? A fugir ali dos mausões. Sim. Dos mausões, quer dizer, dos prisioneiros. Mausões, vamos ainda ver, não é? No fundo, eles são o mesmo que os outros também foram no passado. Sim, exatamente. Mas dedicam muito tempo à fuga e, de repente, ela já aparece capturada. Quer dizer, fazem um salto ali. Parece que foi mal editado, que aquilo, a parte da captura tinha sido... Ah, a nível de timing. Tinha ficado uma porcaria. Uhum. E então, parece que de repente aquilo tinha ficado mal filmado ou não encaixava bem, então o gajo estava a editar o episódio, decidiu passar de repente da parte da fuga para a parte em que ela já está capturada. Quer dizer, pá, não gostei da realização, não gostei da edição, achei outra vez que a coisa voltou aos moldes do primeiro episódio. Mas é um episódio com algumas cenas interessantes. Eu sinto muito que eles estão a tentar fazer um reset quase a tudo, às personagens, às relações entre as personagens, etc. Pronto, isso também faz com que demore mais tempo os episódios a arrancar e que eles tenham que empastelar um bocado mais a coisa para criar aquelas relações, principalmente entre o Murphy, na parte do espaço, entre o Murphy e os outros, sim, e os restantes, etc. Eu sinto que eles estão a tentar fazer um reset quase a tudo o que aconteceu no passado e pronto, e demora um bocado mais. Mas tem partes interessantes. Pensas que essa parte, esse arco narrativo da nave, não é? Tu não tiveste acesso ao que se passou durante aquele tempo, não é? Então há ali uma certa necessidade em mostrar-te o que é que aconteceu, não é? Porque é que o Murphy se chateou com... Opa, agora já não me lembro do nome dela. Com a Emory, né? Sim, com a Emory, exatamente. Porque é que eles se chatearam, porque é que o Murphy está assim, qual era a opinião de cada um deles, não é? E daí este ritmo um bocadinho mais parado e de encher chouriços que o episódio teve um bocadinho ao início. Mas a partir do momento em que os gajos chegam depois à outra nave e percebem que está lá aquele exército adormecido, não é? Uhum. E arranjam isso como leverage. Epá, eu gostei. Claro. Não era uma coisa que eu tivesse à espera. Isso é interessante a série continuar a jogar algumas surpresas, não é? É, o episódio tem momentos bons e principalmente os últimos 5, 6 minutos que eu reparei que estava mesmo ali no fim, que é basicamente quando eles chegam à Terra, não é? Sim. Estão ali, volta ao ritmo anterior da série, das outras temporadas, que é tudo a despachar, em que não há ali qualquer tipo de paninhos quentes e gostei. Achei que se calhar foi um bom pontapé de saída para voltarmos outra vez ao que já foi a série. Pá, chateou-me também não voltarmos a saber nada do Banger. Quer dizer, parece que é episódio sim, episódio não. Vamos para os que estão cá fora e depois vamos para os que estão lá dentro. Eu não te queria chibar, mas o próximo vai ser lá dentro outra vez. Pois, eu acho que eles podiam equilibrar um bocadinho mais isso. Se calhar até era pior, se calhar nós queixávamos também se equilibrassem e tivessem sempre a saltar de dentro para fora. Mas parece-me que estamos a ver quase duas séries diferentes ao mesmo tempo, não é? Mas sabes que eu gosto, acho piada a esta estrutura de ir mostrando, dedicando um episódio aqui, outro ali, um bocadinho como o Lost, estou-me sempre a repetir, mas pronto. Mas, por exemplo, o Game of Thrones não faz isto. O Game of Thrones faz um bocadinho... Sim, é verdade, mete 5 ou 6 histórias ao mesmo tempo. E parece uma novela, porque vais sempre saltando de história para história, cada personagem tem um bocadinho mínimo em cada episódio e não consegue respirar como deve ser. E aqui esta, sou capaz de concordar contigo, sim. Eu acho que a minha irritação não é tanto com isso, é mais com as saudades da não é da Otávia, da Alexa, quanto muito. Isso faz-me, isto, atenção, isso, ainda bem que falaste isso. Eu acho que nós escolhemos muito mal o título para este spin-off, não devia ter sido As Mamas da Clark, mas sim O Sorriso da Raven, quando o Murphy descobre que tinha sido enganado a ficar para trás e ela faz um sorriso super querido. Eu estou agora mega apaixonado. Esse nome era muito a paneleirão, pá. Isso não era, não era o Sorriso da Raven, era um bocado. Mas Raven. Agora estou de beças com a Raven, já não quero saber da Clark. A sério? Pá, ela está muito mais gira, ela já era muito gira, mas está mais gira ainda agora passados estes 6 anos. Tá, agora ficaram tá mal os dois, não é? É, e está com umas bochechas giras e um sorriso muito giro. Será que o gajo vai dar vai para a Paula? Sim. Ah, vai ter que papai, estão os dois sozinhos. Parece, ali à espera de... à espera da morte, não, porque está-se mesmo a ver que o episódio final, o season final vai ser... arranjarem maneira de virem cá para baixo também os dois. Mas obviamente, mas eles estão lá com aquela malta toda, não é? Aquilo, e os outros ainda têm a nave para subir, não é? Aquela nave onde eles desceram. Sim, sim. Mas tenho curiosidade, é o que é que vão fazer durante toda a temporada? Ou seja, vão mostrar partes deles dois lá em cima ou vão completamente esquecer-se? Não me parece que eles fiquem lá em cima muito tempo. Acho que eles vão rapidamente perder aquela vantagem, parece-me. Mas a tempo ou não da Raven e do Murphy mandarem uma quequinha assim? Não, eu acho que vai dar tempo para isso, sim. Vai dar tempo para isso? Ok. Pronto, mais duas ou três notas do episódio. Aquele canhão do Catan que aparece logo do início, que eu fiquei logo a pensar, mas também vale bujardas, que eles disparam aquilo contra a Clark. Fucking awesome, meu. Mesmo sci-fi. Completamente. Parecia Starship Troopers a série. Foi uma coisa impressionante. E pronto, e o Murphy que já me estava a enervar um bocado de ser o comic relief, né? Tinha dado a entender que ia ser o comic relief desta temporada e eles próprios pegaram nisso e começaram a gozar um bocado com isso e com esse abuso de piadas que ele andava a fazer, e as próprias personagens já começaram a gozar com isso e a dizer pronto, piadinhas, etc. E portanto foi bom eles reconhecerem isso, gostei disso. Temos que ir às frases, né? Sim. Deixa-me só dizer que dos maus, pá, que ainda não foi explorado um bocadinho a história deles, né? Pelos vistos, sim, era um grupo de malta que estava a fazer mineração, não é? Prisioneiros, que se revoltaram, segundo eu percebi, não é? Certo. Contra o capitão, mataram o capitão e depois entraram em criogenia até chegar à Terra, né? Os gajos estavam a explorar um planeta longínquo, não era? Exatamente, e o vídeo, como tinha mais de 100 anos, não entender isso, que eles estiveram em criogenia. Exatamente, e agora... os gajos revoltaram-se em criogenia e ainda não consegui sentir ali um grande laço com nenhum dos três principais, nem com a gaja, nem com os outros dois, não é? Que é tipo o polícia bom e o polícia mau. Sim. Mas vamos ver. Eu acho que eles não estão a conseguir muito bem criar esse laço e, por exemplo, eu gosto muito dela, gostava muito dela de Banshee, mas acho que ela está a se esforçar demasiado para ter ali uma personagem que não percebi ainda se é para ser má, se é para ser má boa. Falta ali um bocadinho de pulso, não é? Nas personagens. E a série, por acaso, nunca sofreu disso, mas vamos ver. O polícia bom é demasiado esforçado também para ser polícia bom, está sempre a meter-se. O outro também, está ali a faltar qualquer coisa, está. Mas pronto, vamos ver o que é que isso vai dar agora nos próximos episódios. E bem, então, deixa-me cá ver a frase deste episódio, por acaso, não achei que tivesse assim grandes frases. Pois não. Ao contrário dos outros dois, mas que tirei aqui uma ou duas, tirei o We Are So Screwed, do Murphy. Sim. Quando está lá no início do episódio, percebe que é a Moria que vai controlar aquilo tudo, portanto, dá logo o apoio moral. E há lá uma frase também da Amazona, que eu ainda não decorei o nome dela. Nós estamos a falar dela, da nossa amiga do Banshee, que diz No More Prisoners, Shoot to Kill. E dá a entender que acabou-se a paz e vamos embora acabar com esta gente. Mas pronto, não foi assim um episódio muito rico em... Essa gaja do Banshee chama-se Charmaine Diosa. Não é o nome dela. Não, é não, senhora. O nome dela aqui na série? Sim, ou na... na série. Ah, na série, ok. Porque na como vida atriz, real é que acaba em Ivana Milicevic. Exatamente, sabia que tinha assim um nome que acabava em Ike. Isso. Pronto, está bem, está feito. Já estamos a passar os 5 minutos que andávamos a prometer. Temos que pontuar, é verdade. Ora, deixa-me cá ver. Eu vou dar um 6.9. 6.9, amigo? Pronto. Sim. Ok, eu vou... E tu? Deixa-me pensar. Eu dou um 7.8, vá. 7.8. Quanto é que tinhas dado ao primeiro? 8.1. 8.1, ok. Baixaste um bocadinho. Baixei um bocadinho. Muito bem. Então depois, tu consegues fazer a média rápida ou não? Espera aí, diz lá quanto é que deste? 6.9? 6.8. Acho que foi 6.8, não sei, se calhar depois já... Vai ser o easter egg deste episódio, dei duas pontuações diferentes. Espera aí, 6.8 e eu é que dei 7.9, deve ter sido isso, não? Ou não? É capaz, já não me lembro. Se calhar dei 6.4, já não sei, olha... 7... Pode ser 6.8, fica 6.8 é uma boa... 7.35, este episódio. 7.35, sim senhor. Temos que começar a apontar isso. Sim, eu já estou a apontar. Ah, boa, maravilha. Depois ponho lá na página. Está bem, pronto. Está feito. Então, amiguinhos, então adeus e até para a semana. É isso, May we meet again, né? Agora já se encontraram, May we meet é? Again. Exatamente. Vamos lá ver. Parte. Então vá, adeus. Tchau, um abraço.